42-49, puxa para estacionamento, posição 9. Posição número 9, autorizado, reporte para o táxi, azul 4299. Vai chamar táxi, 4299. Salvador, você é na 6312? 6312, Salvador. Portão 5, por debaixo de paramento. Portão 5, está autorizado o reporte para táxi. Autorizado, 6312. 6312. Em 500 pés, ajuste na 095, reporte através de Pituaçu, Mike Eco Delta. Falta só um operador de Stinger aqui pra gente iniciar. O principal, né? Tá sem aí, né? Vou informar aqui ao CIV, para ver se eles falam com alguém aí para liberar aí, ok? Me reporte quando você estiver pronto. Obrigado. O Azul 42 também já está esperando também, 4299, se puder aproveitar esse feedback para também, 329. Também sem o operador aí, eu vou informar lá central. Obrigado. Salvador, bom dia, outra 3304, para autorização de tráfego, Brasília 360. São 3304 para Brasília, nível de voo 360. Decola da 10 com primeira curva à direita, saída Arbor, e após Elefa, onde intercepta Pesulu 17. A frequência do controle Salvador em 1208, a torre em 11895. O código transponder 5471 no TAN 3304. 3304, autorizado Brasília, 360, piscina UZA 10, primeira curva direita, saída Arbor, pressão após Arbor, Elefa. Aceptando a Upper Zulu 17, controle 120.8, torre 118.95 e o transponder 5471. Correto, informe, pronto para o posicionamento, TAN 3304. 3304. Solo Azul 9979 para autorização, destino Confins, seguinte destinação Juliette. 9979 para Confins. Você está autorizado, Confins, nível de voo 360. Decoladão no zero, com primeira curva à direita. Saída da El Leda. Depois voo direto à posição Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Onde intercepta a Pezulu no zero, nessa posição T-Bridge, depois a Pezulu no meia. A frequência do controle Salvador em 1208, a torre em 118.95. Seu transponder 5503, o azul 9979. Autorizado com 20.360, decolada no zero, cruz direito, saída da El Leda, Motiva. Após a Pezulu no zero, bridge a Pezulu no meia. Torre 208. Correção, solo 208, torre 1995. Transponde 5503. Só confirmando o controle em 1208 e a torre em 118.95. O azul 9979. Controle 208, torre 1895. Azul 9975. Correto, informando para o push. É 312, pronto. É 312, autorizado, reporte táxi na 312. Autorizado na 312. Cruze pronto para o táxi, 4299. Obrigado. Controle mais outro Delta, passando o parque do azul. E ingresse no litoral e chame a torre 118.95, mais outro Delta. Delta, ciente, autorizado cruzar a final da 1-0, chama girando base 1-7. Ciente, calma lá, girando base, acredita, 1-7, mas ela já descida em condições visuais, frequência livre para coordenação e pouso, Juliette Papão Romeu. Descida, trip 354, não dá. Desça para 4000, ajuste 9095. 4000, 9095. Mantém escuta 3663, um instante. Escuta. 4299, prossiga. Táxi, gente, inicia o táxi, reporte passando através do portão 612, 4299. Oxalame 3121, 5-2 a bordo, 3 horas e 20, Marcelo, táxi. Táxi, ponto de espera da 1-0, quando lá chame torre 1895 via Índia e Alfa. o 6312. Inicial, Alfa Ponte Preta, dando 0895, 6312. O Azul 4299, seguindo o Airbus, que está taxando ali do portão 5 para o ponto de espera do 10, quando no ponto de espera do 1895. Presente, Maceió, direto, 5384. Juan 3663 no portão número 2. Passarão a cauda duas aeronaves. Após a passagem do tráfego da Azul, o Embraer está taxiando para o ponto de espera. Está autorizado a iniciar seu puxo em coordenação com a equipe de solo. Reportar táxi, TAN 3663. Correto. Taxi approved to Hotel Intersection and your flight level clear to Recife is 310, 310, okay sir? That's right. Vador, bom nome, 630. 1630, senhor, identificação, chegada a mar e desse mantém a 0550. 0550, pode ir com a zona? Negativo, vou e mar. 1630, já está na fora de mar. Gente, mantém, intercepte a chegada a mar e mar. Controle, descendo a 6311, vai atingir o 050. Desça via para 2000, ajusta na 095, informe localizador, descendo a 6310. 2000 da CV, chamada no localizador 63, ano fundo. Pode voar, simbra, senhor. Negativo, mantém chegada em fone localizador. Entendo, chegada, 63, deixa o número 2, né? O número 1. Acelera aí, foca. Eu quero. Bora, só aqui na cola. É ruim, hein? 3, 4, 0. Trip 5384, chame Centro Recife em 12685, alterna 12545. 12685, 2545, obrigado, bom dia. Cinco quatro um quatro, desça para 3000, ajuste 1095 e redução para 1909. 3000 com 1095, reduzindo 190. Ele mantém ficando 0. Flight 26, clear to cross the T runway and taxi by Delta and Alpha, report before Juliet in the section Brasilia for Flight 26. Flight 26, taxiway, Delta, Alpha, report before Juliet. Cinco quatro, não quatro, controle. Sua escuta. Desça para 2000, ajuste 1095. Para interceptar o localizador, cruza a esquerda na proa 045, forma estabilizada. Esquerda 045, chamará estabilizado, 5414. Controle Salvador, chamaré 312. Chamaré 312, suba ao 350, saída PUCA. 3-0, 130, mantendo o perfil da chegada, pode desconsiderar a região de ETAP? No 630 está cancelada a restrição em TAP, está livre descida até 3 mil pés, ajuste em 615. Review 615, obrigado. Contact Sutan 3663, o POB de 163, autonomia de 4 horas e 10, o Galeão é o nosso alternado 3663. Táxi autorizado, primeira direita, Índia e Alfa, ponto de espera, torre em 1-1895-3663, bom dia. Índia, Alfa, ponto de espera, 1895, bom dia, senhor, boa semana a todos. Obrigado, boa noite. Brasília 2526, correct, Brasília Force 2526, follow the Airbus 320 to road short, tower 118-95, Brasília Force 2526. Follow Airbus, tower 118-95. Decolado 201-208, controle. 1208, controle, Salvador Azul 4299, bom dia. Controle Salvador Azul 4299, passa 900 pés na saída da EL. Azul 4299, suba ao 340, vigilante, saída da EL. Saída da Aero, instrução 340 Azul 4299, bom dia. Estabilizado, trip. Travado. Arma 3 no 1, pouso autorizado no 0, vento 2 no 0 grau, 069, altímetro no 0 no 5. Deve pouso no 0, 63 no 1. Torre, bom dia. Triple 5494 e LS 11 milhas. Número 2, informarei pista livre, ajuste no 0 no 5. Ativo. Guardando pista livre, triple 5494. Firmo, 2000, autorizado, sinal, ILS X-Ray, informe localizador. 2000, chama localizador, gol, 1963. Muito bom dia, estou então, ponto de espera, cabeceira no zero, pronto para a decolagem. Sim, sou 3663, mantenho o ponto de espera do 1-0. Mantenho o ponto de espera, sou 3663. Tá travado 5 milhas, 5494. Gente, número 3 no 1, solo 23, direito no 21, decimal 9. Azul 9979 para pushback acionamento. Direto 1 no 0. Reporte pro táxi 9979 azul. Zero, passaram táxi 9979. Passaram Salvador, Charlie, 3 1 1 deputado, 3-1-1, táxi autorizado Alfa, Juliette, bate 1 no portão 01. Alfa, Juliette, bate portão 016, 3-1-1. Salvador, 3-5-2-2-1, com a informação Juliette. Afirmativo, senhor. 0363 após o mesmo, a linha mantém pistão no zero. Após 09 da Tripe, na curva final, a linha mantém cabeceira no zero, da 3663. Oscar, Papá, Lima, Oscar, Romeu. E daí direto, conquista. Frequência do controle em 1208. A torre em 1108, decimal 95. E o transponder 5477. Trip 5221. Autorizado, Vitória Conquista, nível 200, decola da 10 com curva à direita, saída Arbor, Elétrica, depois DCT Doppler. Frequência da torre 11895, controle 120, decimal 8, transponder 5477, trip 5221. Ok, essa posição após Elétrica é Oscar, Papá, Lima, Oscar, Romeu, Doppler, ok? Ah, Doppler, entendido. 5221. Correto, informa pronto agora, pushback, 5221. Chamada pronto, 5221. Salvador, 3304, pronto, pushback, finalmente, posição 4. Aguarde um instante para iniciar, tem uma aeronave que vai ingressar agora para o portão 1. Não foi escuta. 6311, ingresso Juliette, portão 01, 6311. Juliette, 01, 6311. Azul 9978, para o táxi, pessoas a bordo, 72, autonomia de 3 horas, alternativa, Serra Brava, Golfo Lima. Azul. 9979, autorizado táxi, pátio Índia e Alfa, da 10, o 9979. Pátio Índia e Alfa, da 10, 9979. Salve, bom avião, 35414, igual a sua escuta. Táxi Alfa, Kilo, pátio 3, atente ao sinalizador para estacionamento, está indicando inicialmente que é posição 04, ok? Fica atento lá ao sinalizador. Gente, Alfa, Kilo, falou, pátio 3, está bom, tá. Tram 3304, aguarde para iniciar o pushback. Vai passar caldo Embraer da Azul no táxi. Tá pronto aqui para o pushback, o 3304. Aguarde para o push, está estimado aí de 1 minuto. Gente. Número 30, pouso autorizado no 0, 180 graus, 059. Autorizado pouso no 0, gol no 630. Tá 3663, coluna 28, 1208. 208, bom dia, tá 3663. Salvador, Deltan 3663, bom dia. 3663, bom dia, Subal 340, saída da El. 340, pode aprovar da El, Leda, tá presente? Autorizado, Leda. Só de Leda, tá 3663, obrigado. Né? 604, portão 4, autorizado, puxa, sonar, reporte táxi. 3304. Até Oscar Zulu, bom dia. De voo local, não é isso? 1h30, a notificação para as 12h30, correto? Qual setor pretende voar? Gente, só um instantinho para a coordenação. Cruzeiro à direita no 219. 219. Report 2526. Here to take off runway 10, wind 190 degrees, 0 to 9. Zero, Fiat táxi em frente, reporte antes da Juliette para a imigração no pátio. Antes da Juliette. Bom, até Oscar Zulu, voo local. Prosseguindo inicialmente para o Vale da Ribeira, decolando da RMAR. A frequência do controle em 1208, a torre em 1895, acione 0190 até Oscar Zulu. É a torre em 1895, bom dia. Casa Lula para cima. Momento de chamar táxi, até o Casa Lula. 979 ali, mantém pistão na zero. 2-1, chegada bom, fidei se mantém a 4 mil pés, ajuste no 0-5. Salvador, bom dia. Brazilian Air Force 2526. Brazilian Air Force 2526, climb and maintain level 310 Puka departure. 310 Puka departure, 2526. 9979, decolagem autorizado no 0180 graus, 079. Ah, autorizado decolagem, 9979. Doutor 3304 para o táxi, 178 a bordo, autonomia de 3 horas e 23, alternando Ribeirão Preto. Ribeirão Preto alternado, táxi autorizado, ponto de espera no zero, quando lá chame torre 1895, bom dia. Ponto de espera da 10, torre 1895, então 3304, boa. Autoriza a prod Motiva no 3663. Aguarde coordenação com o senhor. Firmo. Pronto, decolagem? Inteligível. Fala novamente. A 79 decolada 34-1208. 308, Maré. Pode acaso a tradução está inteligível. O vento é 200 graus, 069. Decolagem autorizada em RMA. Chama fora do solo e chama novamente para ver se fica melhor essa versão. Autorizada para a gente voar, Leda? Quem modula para o controle? Vamos para a direta da Ribeira, cara. Sou noroeste, direto pra Ribeira. Afirmativa, guarda a coordenação. Tá, isso é, não tá aguardando a coordenação, o taxador. Oi, Salvador, bom dia, até 3304, pronto, ponto de espera 10. Esse é o Oscar Zulu, autorizado, chama controle 1208. 1208, chamará, tá regressando. Sou 3304, autorizado a linha de decolada, pressão 10220 graus 059. A linha de decolada 10, 3304. Zulu, controle, prossiga. Decolando da Imarça, sou autorizado na controle da Ribeira, na matéria que recebe o terreno. Compre a B de 3 a bordo. Voo local com pouso na RMA novamente? Mande sim, vamos fazer uma VGL em Vera Cruz, mas o sinal será em massa. Sim, a gente foi feita a notificação de voo? Foi feita a notificação, senhor, tá às 12h30 do voo. Ok, copiado, prossigo com condições visuais, reporte para cruzar a Baía de Todos os Santos, até acho que eu vou. Reportará para cruzar, mas vou permanecer de imediato sobre a Ribeira, manter assim na sua escuta permanente. Entendi. Controle 3896, uma boa, 150, assiste e mantém. 3896, chegada a Mari, desce mantém 050, vigilância radar. 050, tá 3896. Então 3663, passar 160, chame o centro, 1251, antena 3395. Cuno 3395, até logo, tá? 3363. 3859. O senhor está pronto, cópia? Afirmativo, 3859. O senhor está autorizado para Curitiba, que revisou 340. 340, Apesulu 21, outra com fins, após DCT Kombi, Apesulu 30, Sorocaba, e daí conforme plano. Decola no zero. Com primeira curva à direita, saída Arbor, após Elef, onde intercepta Apesulu 21. Frequência do controle, Salvador, em 1208, a torre em 1.8.95. Seu código transponder 5476. Então, 3859. Autorizado Curitiba, nível 340 pela Ampsul 21, com Congo, Ampsul 30, Sorocaba, depois conforme rota. Saída Arbor, transição Elefa, ainda temos Ampsul 21, decola 90, primeira curva à direita. 1208 é o controle, 295 a torre, 5476 é o transporte do TAN 3859. Está correto, reporte pronto para o estacionamento 3859. Vai rebordar. Salvador, bom dia, TAN 3304. 3304, suba ao 360, saída Arbor, vigilância, manhã. 648, autorizado, chegada Mari, desse mantenha 060. Mari 60, Brasília Force 526, PS Level 160, contact Recife, frequency 126, decimal 85, disponible 125, decimal 45. 26851255, bom dia. 9979, passa 160, chame Recife 125, alterna 3395. Recife 1395, obrigado, amigo. Hotel Tango Kilo, bom dia. 621, dessa via para 2000, ajuste 1095, reporte localizador. Hotel Tango Kilo, Porto Seguro, no meu pés, litoral. Decola da pista 17, com curva à direita, saindo pelo corredor Axé. Frequência do controle Salvador em 1208, a torre em 11895. Acione o código 0221, Hotel Tango Kilo. Código Sony 02-0261, ok? 0261, confirmando. 304. 3304, tira. Para minimizar um pouquinho nosso atraso, autoriza a fuga de Elefa. Oi, Elefa, tá 3304. Elefa, 3304. Tá, o TAM 3896 pode prosseguir na descida para 2000, senhor? Temo, 2000-0095 para no localizador, 3896. 2000 com 615, informa no localizador, 3896. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, 3859. Retorno autorizado, sinal ILS, forma estabilizado. Marcionário estabilizado, turno 629. Turno 648, desça para 3000, ajuste 1015. 3304, passou 170, chame Recife em 1288, alterno 260. Então, hotel de Casulo na escuta do controle? Zona completo final LS, chame a torre 1895. Salvador, João, foram 62 zonas, LS, altura 32. Gol no meio 2 zonas, posto autorizado que estão a 0, 170 graus, 049. Ajuste 1015, confirma a baixada travada? Pega aqui, a baixada travada, o estado de posto, Salvador, bom dia, 6250 do Oceané, informação de Júlio. 50, autorizado, chegada Mari, desse mantenha 050, vigilância radar. 050, chegada Mari, vigilância 6250. 3896, inicia edição para aproximação, vai seguir Boeing 737 da Gol, 5 milhas à frente. Sente, reduzindo para 3896. Afirma, decola depois o eixo de aproximação do 1-0. 1-7-0 graus, 0-6-9. Cara, travado, vou para o medo. No 621, informação de tráfego, tenho para o hotel 06. Está rolando sobre a então no site, vai só decolar após a interseção que cruza o final da 1-0. Utilizado 3896. Ok, complete final ILS, torre 1895. 1895, boa. Torre boa, 3896, final estabilizado, 1 milha do Índia Serra, baixada e travada. 3896, ajuste 1015, número 2, informarei que está livre. Como número 2, aguardando, tá 3896. Salvador, bom dia, Xanar 6311, ciente da Juliette, na ponte 1, autorização Guarulhos. Estabilizar agora, 64. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango, Hotel Tango Kilo. 180, autonomia, 4 horas e meia, alternativa. Táxi autorizado para o porto de espera da 1-0, Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895, TAM 3859. Até o ponto de espera, Índia Alfa, ponto de espera 1895, TAM 3859. Hotel Papa Tango, Hotel Tango Kilo. Papa Tango, Hotel Tango Kilo, controle. Está ingressando o corredor AFE com destino a Porto Seguro. Tem local de decolagem? Do aeródromo de Salvador, acionado 0261. Não foi para trás, Shannon RMA 311, pronto, cópia. Afirmo, pronto. Para Guarulhos, nível de voo 360 autorizado. Decola 10 com primeira curva à direita. Saída Dial, Leda, depois voo direto à posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Onde intercepta Pêndulo 10. Nesta rota tem a posição Bridge após a Pêndulo 16 e segue conforme plano. A frequência do controle Salvador em 1208. A torre em 1118 decimal 95. Seu transponder 5514 Ocean Air 6311. Autorizado 5360 para Guarulhos, decolada 10, curva direita da Eoleda Pontiva. Após a preso 10, Bridge a preso 16 conforme plano 20 decimal 8, 118 decimal 95 e 5514 transponder Ocean Air 6311. Correto, reporte pronto para pushback na 3-1-1. Reporte na 3-1-1. Boa, 3896, livrando à direita. 3896, boa. Siga o tráfego à frente, Alfa Juliette, portão número 5, 3896. Seguindo o tráfego à frente, a via Alfa Juliette, para o 05, 3896. Salvador, gol no 648, estabilizado LLS X-Ray. Gol no 648, pouso autorizado no 0, vento variável com 3 nós, ajuste no 0 no 5. 15, pouso autorizado no 0643. 3896. 02 então, 3896. Gol no 621, ingresso Juliette, Juliette, portão número 9. Fica atento ao follow-me que vai conduzi-lo até o portão, ok? Bom dia, gol 1165, informação Juliette. 1165, Juliette, informação para Guarulhos. Para Guarulhos, nível de voo 360 autorizado. Decolada 10 com primeira curva à direita, saída da Eoleda. Depois voo direto à posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva, onde intercepta Pêndulo 10. Essa rota até a posição Bridge, a Pêndulo no meio, daí conforme plano. A frequência do controle Salvador em 1208, a torre em 1118 decimal 95. Seu código transponder 5626, gol 1165. Cuidado Salvador, nível 360, decolada 10 com curva direita, da Eoleda Motiva, interceptando a Pêndulo 16. Bravo Hotel Zulu, aciona 5620, correção 5626, controle 1208. Ok, da Eoleda Motiva, em Motiva você vai interceptar Pêndulo 10. Nesta rota permanece até a posição Bridge, daí a Pêndulo 16, ok? Assistente, após Motiva, Pêndulo 10, Bridge, Pêndulo 16. Portão 612, confirmando, né? Afirmo. Ciente, reporte para o posicionamento no 165. Reportarei. Aguardando o follow, vou para a minha 21. Não estou ainda, né? Não. Vou informar o infraero aqui. Do 1621 já foi informado em fire, ok? Está providenciando. aqui é com Delta Manati, qual parte que você se encontra? Parte 4, para Manati. Pra que hora você notificou? Desta hora. Manati, então, visual, decola 197 com curva à direita, saindo o corredor axé, frequência do controle em 1208, a torre em 11895, e o código transponder 0125, ao Mike Eco Delta. No POV, é isso? Uma dúzia. Grato, acionamento táxi decolagem, torre 1895, até a volta. É 1648 que modulou? 1648, táxi em frente, Alfa, reporte antes do Juliette para ingressar ao pátio. O 1648. Táxi 63 ou não? Autoridade chamar para o táxi 63 ou não? Você manda ingresso na terminal Ilhéus 1400? Reporte através do Fora da Barra. Confirme. Será 6250 atingindo o 50050. Desça para 2000, ajuste 9094, livre LS XR, reporte localizador. 2000, 9094, reporte localizador. 6250. Contra esse motor, 3859. 3859, subo 340, saída Arbor, Vigilante. 340, Arbor, 340. Hotel Tambu Kilo, controle. Confirme estimado de pouso em Porto Seguro, 1430. Azul na escuta do controle? Só no momento não recebo o transponder. Crescente. Então, aquilo prossiga. Recente, frequência livre para coordenação, condições visuais, ao ingressar na terminal Ilhéus, chame aquele controle na frequência 120 decima 1. Sembalizador, isso? Forma lá, central freio. Paulo, Gol 1 no 65, posição 06 por Tibete, astramente. 1 no 65, no 62 é livre, chama táxi. Autorizado, chamarei táxi, Gol 1 no 65. Papá, Mike Eco Delta, livre. Acionaste um pronto para táxi. Controle Altan 3259. 1 no 52 da base, 440, Fernando Galeão. Utilizado o Oceané 6250, visual com a 10. E livre LS 18914. 1895, obrigado. Controle instalador, tá 3859. 3859, prossiga. Poderia falar o Bitube da presente? Vou e eleva inicialmente. Ciente, eleva da presente, tá 3859. 07. Um minuto, cópia. Torre Salvador, bom dia, 6250 do Oxané, passando externo, visual com a 10. Oxané 6250, tráfego avistado, cheque 3 pouso, livre pouso, que está no 0. Livre Oxané, reporte para táxi. Livre 07, está pronto para cópia? A 6250, baixada e travada, informa a banda de pássaros a 1.100 pés de altitude. A 3 milhas e meia da cabeceira, confirma o vento. Vento 1 no...